Sonhos. Não, eu não quero acordar. Quero dormir para sempre debaixo do seu olhar. Quero sonhar com seus beijos, quero sugar seu amor, quero aquecê-lo em meu peito por um segundo que for. Quero guardá-lo em minha alma, quero esquecer a amargura, quero guardar de você a mais profunda ternura. Quero em seus braços para sempre poder me aconchegar. Quero aos seus lábios a todo momento beijar. E se achar que ainda é pouco esses momentos assim, quero trancá-lo em meu peito, seja o tempo que for, para que nenhum dia na vida eu fique sem o seu amor.